Olá, mamãe! Olá, papai! Temos um encontro marcado no cinema do Shopping Eusébio. Venha se divertir com o filme O Sonic 2. Será nesta sexta-feira, dia 29 de abril, às 15 horas. Som reduzido, luzes acesas. Sessão adaptada para pessoas com aspectos autista. Garanta agora mesmo seu ingresso no nosso site ou nas bilheterias do Grupo Cine. Informações 3111-5286. 3111-5286. Grupo Cine, no Shopping Eusébio. Olá, mamãe! Olá, papai! Temos um encontro marcado no cinema do Shopping Eusébio. Venha se divertir com o filme O Sonic 2. Será nesta sexta-feira, dia 29 de abril, às 15 horas. Som reduzido, luzes acesas. Sessão adaptada para pessoas com aspectos autista. Garanta agora mesmo seu ingresso no nosso site ou nas bilheterias do Grupo Cine. Informações 3111-5286. 3111-5286. Grupo Cine, no Shopping Eusébio.